Autoriza o 1 de novembro Alfa, o backtrack é o Fox 4. Autorizado o backtrack 1 de novembro Alfa, são em pista livre. Seguinte, autorizado o backtrack 4, Camarão. Camarão ali, manda. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1-6-2. O gol no 6-1-2. Continue a aproximação, tem livre pouso na 1-0, informa o vento de 1-1-0 graus com 1-1-2. Livre pouso no 0, gol no 6-1-2. Controle Salvador, trip 5415, tá decolado no perfil da El, passando agora 1400 pés de ascensão na sua escuta. 5415, submantém 160, saída da El, vigilância. 160, solicita como NIF final 140, senhor. Autorizado, trip 5415. Ascensão 140, 5415. Oi, Salvador, Papa Romeu, Mike com Vitor. Prossiga, Mike com Vitor. Tá no pátio 4, vai para o estacionamento, só para agir de manutenção. Ok, para informação, temos o índio November Alpha que está ingressando no pátio 4. Ah, tá de volta para o November Alpha. Boa, Michael. Tomará quando terminar o... Na escuta, Michael, com o Vitor. Trip 5-4, no 5 direto, posição coral. Vou direto coral. Haveria possibilidade de voar direto Leda, senhor? O seu distante é Léo 5-4-5? Afirmative, Leos. Coral, não fica melhor pro seu, não? Ok, coral, vou direto coral, trip. Copiado, November Alpha. Passando o mar e mantendo 5 mil pés, nós teríamos que ver. Obrigado, reporte ITAP, Oscar Lima, Quebec. Reporte ITAP, Oscar Lima, Quebec. Oscar Lima, Quebec, informe a velocidade indicada. 160, Oscar Lima, Quebec. Tem condição de incrementá-la até próximo da posição duna, Oscar Lima, Quebec? Afirmativo, Oscar Lima, Quebec. Oscar Lima, Quebec, desça para 2 mil pés, o ajuste no 009, autorizado para o procedimento LF, reporte estabilizado. Ciente, 2 mil pés, VLF, para reportar estabilizado. Ah, Frank da Juliette, vou no 602. 3614, decolou 35, algum controle em 1935. 1935, obrigado, boa tarde. Butan 3897, prossiga. Nós temos um plano para Guarulhos aos 20:20 da próxima hora. Solicita, se possível, fazer uma CHG e prosseguir via Upper Whiskey 58, coordenação com o centro. Paulo Salvador, Chané 6321, remota 13 para puxe funcionamento. 6321 está autorizado, hoje chama para o táxi. Chama táxi, 6321, grato. Fala, copiou, tá 3897, nós estamos com plano na Upper Whiskey 50. Gostaríamos de trocar e prosseguir pela Upper Whiskey 58. Ok, o TAN 3897, conforme o nosso Notan aqui, o Zulu 12-1-2-2-3, nesse horário agora, no momento, o CGNA simplesmente aqui nos passou de forma compulsória que a aerovia para Guarulhos é a Upper Whiskey 50. Nesse horário é impossível a Upper Whiskey 58, ok? Então, mas o nosso plano é os 2-0 da próxima hora. Devido a condições meteorológicas, solicita prosseguir a PUIS 58. Para o táxi, está 3567, PUB de 154, até na Confins, 4 horas. Gente, o TAN 3567. Táxi em frente, ingresse na Taxiway Índia, segunda à direita. No ponto de espera 186, a torre e o ajuste 1009. Gente, Índia, pode esperar chamar a torre, tá? 356, obrigado. Salão 856-98 para pushback, acionamento. Aguarde ação, instante, o gol no 856. Devido a um Fokker 100, já iniciou o pushback na remota, sua retaguarda. Mantém, escute e aguarde um instante. Gente, aguarda 856. O TAN 3897, mantém, escuta, iremos checar junto ao centro, ok? Gente, muito obrigado. Nada. Na Índia, antes da Alfa, gol no 612. Gente, gol no 612, portão 04, pela Juliette, está livre. Portão 4, via Juliette, gol no 612. E 567, autorizado, a linha de decolada 10, vento 110 graus, 112. Linha de decolada 10, tá 3567. Salvador, Oxané 6321, está pronto para o táxi 102 a bordo, autonomia 4 horas, alternando Goiânia. Oxané 6321, está livre o táxi via Pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera da 10-186, é a torre, e o ajuste é 69, boa viagem. E via Pátio, Juliette e Alfa, no ponto de espera 118-6, a torre, grato, senhor, ótimo. Boa noite, 56, observe o Fokker da Oxené em táxi, saindo agora do através do seu portão. Após, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback e chame para o táxi. Gente, após avançar as aeronaves da Oxené na retaguarda, em coordenação, repara o táxi. boa tarde, Gol 1602, informação Romeu. Boa tarde, Gol 1602, desça para o nível 050, chegada Mare. 050, chegada Mare, Gol 1602. Comandante, está 3567 na Gole. 3567, contato na decolagem, sube e mantenha o nível 360, saída corrigindo, 380, saída Gole. 380 na Gole, está 3567, quando possível, vou para o Diofito, está 3567. Copiado, 3567, somente mantenha a saída. Tá. Lima Quebec está visual com o aeródromo. O Oscar Lima Quebec está estabilizado no procedimento no ILS, no Glide? Sim, a gente vai estabilizar Oscar Lima Quebec. Complete aproximação, torre 18, meia dúzia, Oscar Lima Quebec. Sim, 118, meia dúzia, Oscar Lima Quebec, obrigado, até a volta. Quebec, intenções da coordenação com o controle de exame passou, quer prosseguir para 117, aguardando para modificar a regra de voo. Sim, tchau, Lima Quebec. Modificou os 4-2, autorizado base pela direita para a final da 117, reposte na final. Sim, gente, base pela direita, o Oscar Lima Quebec, vai repassar na final. E decolagem e do tipo da aeronave. Paulo, Salvador, 1856 para táxi, 163, 1316, Salvador. Gente, o voo no 856 está livre o táxi pelo pátio Juliette Alfa e no ponto de espera 186 Torre, o ajuste 69, boa viagem. 69, pátio Juliette Alfa no ponto de espera 186, 1856, grato boa. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 321. Boa tarde, Sanair 6321, não autorizado alinhar e decolada 10, ventas de 1-10 graus, 1-2 nós. Alinha e decolada 10, 6321. Voador na escuta do 6720, boa tarde. Boa tarde, 6720 da Webjet, tá pronto para cópia, Galeão 340 nível. Livre pouso 1-7, o vento é de 1-10 graus, 1-0 nós. Sim, gente, Oscar Lima Quebec, baixou e travou. 8-5, alterne 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, muito obrigado, 6-3-1-4. 3-4-0, via Peruísque 50, pista 1-0, decola. O perfil da subida Dael, pós Dael Leda, após Leda, Bidev, para interceptar o Peruísque 50. O controle 119.35 e o transponder é o 5005. Autorizado para o Galeão, nível 340, via Peruísque 50. Decolda 10, saída Dael, após Dael Leda, DCT Bidev, para interceptar o Peruísque 50. Controle 19.35, transponder 5005, web 6720. Web 6720, correto, cotejamento, chame pronta no portão 01. Obrigado. 1856, pronto, 0, pronto. 1856, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0. O CNR6321 decolou 46, controle 1935. O 935, vou chamar grato, boa tarde, 6. 621. Controle Salvador, Xanélia 321, boa tarde. Boa tarde, eu Xanélia 321, contato na decolagem, voo 320, saída gole. 320, saída gole, 6321. Salvador, boa tarde, seu triplo papá Romeu Lima. Romeu Lima, prossiga. Está aqui entrado forte para Salvador, com sobrevoo no litoral sul, acionado no 2003 a bordo, mantendo que a CTR entrou na sua CTR, por causa do Guarajuba. Salvador, boa tarde, gol no 601, informação Romeu. Desce para o nível 110, gol no 601, chegada bom. 110, chegada bom, 601. 3567, 128.8, alterne 1260. 28260, obrigado, boa tarde, boa tarde, está no 3268. Tripa Palma, meu vinho, informe o tipo da aeronave, se apresentou, planejou junto à Salé Salvador. É o Romeu 44, tem todos de voo, sim, senhor, para as 19h30. Copiado, o urso vai fazer pouso no litoral sul, em que localidade? Negativo, só sobrevoo e retorna para Salvador, para pouso em Salvador. Afirmativo, em que localidade você vai fazer o sobrevoo? Até a altura da Pituba, senhor. Copiado, o triplo Romeu Lima, triplo Papá Romeu Lima, acione código transponder 0234, mantenha 500 pés pela linha litoral e reporte a 10 milhas do aeródromo. 0234, vai reportar 10 milhas fora o Papá Romeu Lima. 3545, agora 5 milhas para a posição Coral, serviço radar terminado, mantenha 140 e Chamilhéus 120.1. 120.15, 415, boa. 120.10. 120.10, 35415. Controle, boa tarde, Força Aérea 2309. Boa tarde, Força Aérea 2309, confirme a PRO. Contendo a 204, está ciente da Romeu. Copiado 2309, está presente, foi na PRO da posição Bonf para ingressar na chegada Bonf e reportando para o início de descida. Ok, entendeu, aproar a posição Bonf e perfazer a chegada Bonf. O fará 2309. Copiado. Controle Lima, Papa Mike, a 10 milhas. Copiado, mantém a proa rotatória, Lima, Papa Mike, aguardando a transferência para a torre. Toda rotatória, Papa Mike. 1935. 1935, graças, boa. Controle Salvador, 1856, decola, cruza 1700. Boa noite, 56, vigilância, voo 390, saída Puca. 390, Puca, 156. Lima, Papa Mike, para ingressar no circuito Torre 18, meia dúzia. Circuito meia, Papa Mike, boa tarde. Boa tarde. Torre, Salvador, Papa Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, na prova da rotatória para prosseguir final 17, reposte 3 milhas fora. Chama 3 milhas fora. Para a final, 1-7, Papa Mike. Para 601, prossiga para 4 mil pés, chegada bom. 4 mil, chegada bom, para 601. 97, Solo. Diga. Tá 3897, eu entrei em contato aqui com o Centro Recife. O mesmo vai entrar em contato com a célula de plano de voo lá no CGNA. E o mesmo vai nos informar se autoriza ou não o senhor prosseguir pelo continente, na Pesulu 1-4. Caso negativo, o CGNA irá entrar em contato conosco via companhia também, ok? No CGNA, só para informação, existe um representante da companhia. E aguarde informações. Caso negativo, o senhor sofrerá os seguintes os desvios necessários para ingressar na Terminal Rio. Gostaria de acrescentar o senhor atenção para devido a uma atualização meteorológica, minha rota prevista já em perto de Vitória. E pelo Notan, estamos falando do Zulu 1223, rotas preferenciais. Então, se fosse possível devido à condição meteorológica, gostaria de alternar a rota dos 58. Ok, compreendi o raciocínio, porém, de acordo com as rotas preferenciais, que após as 15h10, às 15h10 Zulu do dia de domingo, as aeronaves obrigatoriamente devem seguir por as seguintes rotas e não o contrário, né? Então, esse notam aqui, o 1223, está caracterizando aqui de forma compulsória, ok? Eu não entendi. Isso aqui está falando que devem seguir as seguintes rotas preferenciais, só preferência, né? Por isso que a gente está solicitando pegar de devido ao mesmo condição meteorológico. Eu entendo o raciocínio, porém, após as 15h10, as aeronaves devem obedecer essa circulação para os seguintes destinos que o senhor possui aí, incluindo o Galeão e o Santo Dumont, ok? Gente, tá, aguardo a sua resposta aí, se autoriza ou não? Afirmativo, eu vou checar novamente aqui com o centro e para modificar aqui a rota, ok? Salvador, muito boa tarde. Seu triplo Papá Romeu Lima está agora vertical de Jauá para cruzamento do campo. Gente, triplo Papá Romeu Lima, reporte buraquinho. Vai chamar buraquinho ou Romeu Lima? 97, solo voltando. Prossiga. Estou confirmando, a CHG já foi emitida, não é isso? Não, solicitei pelo senhor primeiro. Para saber se era possível mudar por aí já. Aí, solicita por aqui. Negativo, só informando aqui que apareceu o seu plano agora e realmente é o Peruísque 50. E pelo horário de Notam, o senhor deve realmente fazer a CHG, modificando para a rota que o senhor tem no Notam 1223. De fato, pode fazer a CHG via companhia, aguardando a autorização. Então, deixa eu ver se eu solicito para ver se o centro autoriza aí pelo continente, é isso? O senhor pode se considerar já autorizado, somente que o senhor deve fazer uma CHG modificando para a rota que está designada no Notam, que é a Peruí 50, PEB DEV, e após pega a Oper November 857 e Oper Zulu 6, até Gruf, Oper Zulu 14, completa a chegada em Toquim. Então, o senhor deve fazer a CHG modificando a Oper Uisk 50 e prosseguindo via continente, ok? Pode falar de novo, por gentileza. BDEV. Oper November 857. Pode após falar. Porto Seguro. Porto Seguro ingressa na Oper Zulu 16 até a posição Gruf com dois Fs. O intercepta Oper Zulu 14 até Toquim. Certo, obrigado. Já volto. Ok, modifique para essa rota, ok? Faça CHG modificando para essa rota. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4234, informação Romeu para Recife no 370. Gente, está pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Recife, o nível 370, via Peruísque 58, pista 10 decola, primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, 1935 é o controle, e o transponder é o 5007. Vamos fazer. 58, decola pista 10, primeira curva esquerda, conforme entendi, a saída é Cuca, transição Caju, transponder ao 5007, controle 199, decimal 35, azul 4234. 4234, correto, cotejamento, chame frontal pushback. Chamando. Voltando 3897, solo voltando. Ou no 602, solo 56, livre direito ao livrar 219. Livre direito ao livrar 219, muito obrigado. A 3894, prossiga. O 394 mantém a chegada. O 273, prossiga para o 070, 70. Para o 070, gol no 273. Teria entendido aqui que o destino seria o Galeão, mas como eu estou vendo aqui é Guarulhos, é, em definitivo é rota do Risco 50, ok? Tá bom. Fala Salvador, boa tarde, gol 1602, livrou na frente. Gol no 602, táxi via Alfa e reporte na Cidade Juliette. Via Alfa, autorizado, reporte na Cidade Juliette, gol no 602. Solo Salvador, uma boa tarde, gol 1567, posição 4, ciente da informação Romeu, autorização de tráfego Brasília. Pronto para cópia, gol no 567. Afirmativo. Gol no 567, autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17, pista 10 decola, primeira curva à direita, subida gole, transição Ofito, 1935 é o controle, e o transponder é o 5015. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17, decola da pista 10, primeira curva à direita, no perfil da gole, transição Ofito, controle 11935, aciona 5015, gol no 567. Correto, gol no 567, chame para o pushback e acionamento. Na hora. Ó, 273. Gol no 602, está livre o táxi via Juliette, o portão é o 05. Juliette, livre Juliette para o 05, gol no 602. Gol no 273, couve à esquerda para o 200, desça para 2000 pés, ajuste no 009, será dado o último retorno para o localizador. Na proa 200, descendo para 2000 pés, a última proa será para o localizador, ciente.